Ser esbelta não é fácil, não. Fazem mais de 40 anos que eu estou tentando ser. Mas a luta que a gente trava conosco mesmo é muito grande. Será que ser espírita, eu ir à casa espírita, assistir a palestra, tomar um passe, ler algumas obras? Não, né? Isso é ser simpatizante espírita. E ser espírita é emergir mais fundo, é entrar para um grupo de estudo, é se colocar à disposição para uma atividade da casa, é fazer o comentário do evangelho que nós fizemos. Ainda não, né? Porque esse trabalho que nós fizemos aqui não nos torna seres humanos melhores. Nós somos todos iguais a vocês. A gente só chegou um pouquinho antes para começar a estudar, mas estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. Quem sabe assim, né, quando a gente já está bem inteirado na casa, trabalhando, estudando, né, se dedicando, tendo aquela responsabilidade de semanalmente estar aqui. Mas aí o Evangelho de São Paulo nos diz assim: fora da caridade não há salvação. Então, além de tudo isso que eu já citei, a gente tem que ser uma pessoa caridosa. A gente tem que pensar no próximo. A gente tem que pensar o máximo em fazer o bem. Aí a gente faz tudo isso. Faz caridade, trabalha na casa espírita, tudo isso que eu já citei. Aí os espíritos dizem para Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que ele faz para dominar suas más inclinações. E o que quer dizer isso? Com certeza é a nossa reforma íntima. Porque nós subimos perfeitamente quando a gente tem esses sentimentos ainda inferiores. É a gente se policiar. Então, é frequentar a casa, é procurar se inteirar melhor naqueles que querem ser espírita. E sentir orgulho de ser espírita. Porque nós fizemos parte de um segmento religioso maravilhoso, que nos ensina a ser boas pessoas, que nos ensina a fazer o bem. Nós não temos que sentir vergonha de ser espírita, porque às vezes as pessoas ainda sentem um certo receio. Vão na casa, mas se perguntam que religião tu é, católica. Porque não tem coragem de dizer que são espírita, porque fomos perseguidos muito. Muito tempo o espiritismo foi perseguido. Mas as pessoas que têm essa visão são pessoas que não conhecem a doutrina. São pessoas que julgam algo que nunca fizeram questão de conhecer. Porque no momento que a gente conhece, a gente sabe que ser espírita é muito bom, faz muito bem. Algum de vocês aprendeu alguma coisa ruim de vir aqui na casa? Não, né? Aí vem assim, ó. Moisés trouxe a primeira grande revelação. Jesus trouxe a segunda, ele não veio modificar a lei, ele veio completá-la com amor, com perdão, com entendimento. Aí depois vem Kardec, porque a espiritualidade não nos deixou órfãos quando Jesus foi embora. Aí Kardec traz assim a codificação, né? Que é o consolador prometido que Jesus falou, que não nos deixaria só. Só que, claro, nós não devemos adorar Kardec. Kardec foi um homem simples que nem qualquer um de nós. Ele foi um instrumento usado pela espiritualidade, tanto é que foram os espíritos que inspiraram ele para escrever as suas obras. Porque ele não é uma divindade. Nós devemos adorar o mestre, ele sim. Vamos dar uma pequena passadinha, assim, bem rápida, para não tomar muito tempo, do Pentateuco kardeciano, né? Que veio nos trazer, porque a espiritualidade nos deu toda esta ferramenta para sermos espíritas. Então, em 18 de abril de 1857... foi lançado este livro, que é o Livro dos Espíritos. Trata dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens. Quem lê esta obra aqui e a estuda, vai ter toda uma base para ser espírita. Há 2 ou 3 meses atrás, nós tivemos uma grande vitória. Foi sancionada, no dia 18 de abril, a lei do Dia do Espiritismo. Foi uma grande conquista para nós espíritas. Que agora, 18 de abril, a gente sabe que é o Dia do Espiritismo. O Livro dos Médiuns. Prestem atenção nas datas para ver o que este homem trabalhou. 1861. Contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria dos gênios de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível. Ele já é um livro um pouquinho mais complexo. O Livro dos Espíritos, desculpem que eu esqueci de falar, para quem não leu ainda, são 1019 perguntas e respostas de situações do nosso dia a dia. E esse aqui trata mais dos fenômenos espíritas. Aí depois, em 1864... Kardec nos dá, presenteia com essa joia aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, oferece-nos as explicações das máximas morais do Cristo em concordância com a doutrina espírita e suas aplicações em diversas circunstâncias da nossa vida. É um livro para a gente ter na cabeceira da cama. O dia que a gente está triste, a gente vai lá, abre, lê o texto, parece que cai sempre como uma luva. Tu sempre vai ler aquilo que tu está precisando ouvir nesse momento. Em 1865, um ano após, vejam bem, ele lança O Céu e o Inferno, que é sobre as passagens da vida corporal à vida espiritual. As penalidades e as recompensas futuras, anjos e demônios, diferentes situações de espíritos desencarnados. Aquilo que nós vamos encontrar segundo a forma que nós vamos conduzir a nossa vida. Ele nos dá esses ensinamentos. E para completar o Pentateuco kardeciano, ele nos traz a gênese, que é a formação dos mundos, que é a criação dos seres, a questão dos milagres, a natureza dos espíritos, fatos contidos no Evangelho e predições contidas nos textos bíblicos Então, este é o Pentateuco kardeciano. Quem lê todas essas obras aqui e as estuda, ele está no caminho de ser espírita. Dia 31 de março de 1869, um ano após ele ter lançado a Gênesis, ele desencarnou. E deixando uma obra, um vasto material para uma nova obra, que a esposa dele concluiu, que são obras póstumas, que também é um excelente livro para a gente ler. Mas o Pentateuco é este aqui. Tem mais obras complementares que a gente deve de ler, a gente deve de procurar. Se a gente realmente quer ser espírita, a gente tem essa possibilidade, a gente tem material, só que isso depende de cada um. É um trabalho individual, é um empenho individual, vai ser muito bom para a vida daquele que optar por isso, por experiência própria. Apesar que eu ainda acho que não sou espírita, que estou tentando ser. Estou me empenhando há muitos anos. Mas uma coisa que já foi colocada hoje, que são ainda os sentimentos inferiores que todos nós carregamos e que a gente deve tentar dominar ao máximo, nos policiando, como eu já falei. Porque a gente sabe quando a gente diz uma palavra para atingir o próximo, ou quando a gente fala num tom, né, de voz mais áspero, a gente tem consciência disso. Então, depende de nós, né, conduzir a nossa vida da melhor forma possível.